começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora com muita música, muita alegria no seu rádio. Eu fico muito feliz, viu? Não desligue o rádio, não me deixe só. Estamos juntos e misturados. Mundo Sertanejo está no ar. Conte pro seu vizinho, pro seu amigo. Olha, Mundo Sertanejo está no ar, vamos ouvir. Diego Valadares está mandando alô para nós. Aê! Todo mundo ligado. Cristiano Araújo canta bonito. Mentes pra mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida é... Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Vá! Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. A rocha, a rocha. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, desse jeito que eu te provoco. Muito bem, Cristiano Araújo cantou Mentes Pra Mim. Eu canto nos shows essa música, muito legal, muito... É uma música que ela tem uma linha musical muito bonita, a letra, a linha melódica, muito bacana, viu? Canto essa música no show, todo mundo gosta, Mentes Pra Mim. Minha querida Silvana Vitorino, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ligada no nosso programa. Minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, sempre interagindo comigo, diz que não perde um só Mundo Sertanejo. Um beijo pra você, viu, Rita Cássia, em Barra do Bugres. Minha querida Fanny Salles, toda a sua família ouvindo o nosso programa em Taiobeiras, Estadão de Minas Gerais. Aí, meu amigo André Luiz, locutor e coordenador do curso de catequese da Igreja Católica aí de Porto Franco, né? Os amigos da Rádio São Francisco FM exibindo o nosso programa aí na cidade. Muito obrigado, viu? Aí, Tamiles, Flávia Pinheiro, a Penha, todos os nossos ouvintes aí de Porto Walter, no Acre. Os amigos ouvintes aí da Rádio Ocidental FM. Um beijo para Flávia Pinheiro, sua mamãe, sua filhinha. Não perde um só Mundo Sertanejo, todos os dias às 5 horas da tarde. Um abraço, meu amigo Nonato Costa, diretor da emissora, todos vocês, viu? E provavelmente estaremos aí pessoalmente

na balada. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Maria, Marisa Rosa, né, em Brasília, sempre interagindo comigo no Facebook e ouvindo o Mundo Sertanejo. Ela disse que ouve todos os dias, né? Maria Rosa, inclusive, é familiar do cantor Gabriel Rosa, que sempre a gente toca as músicas dele aqui e os ouvintes gostam muito, né? Junto e Misturado, Vou Arrochar, um abraço, minha querida Marisa Rosa, sempre também prestigiando os meus shows aí pelo Clube dos Previdenciários, pelo Sesc, pelo Clube Asis. Muito obrigado, viu, Marisa Rosa, pelo carinho de sempre, viu? Os amigos da Rádio Sintonia Net também exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pela parceria, pelo carinho. Um abraço, meu amigo Adão da Silva Neto, em Sampaio, no Tocantins. Os amigos da Rádio Natureza FM, programa todos os dias a partir das 5 da tarde. Obrigado a todos da equipe. E meu amigo Adão da Silva Neto pede para mandar abraço, né, para toda a vaqueirama da região do Bico do Papagaio, ouvindo o nosso programa aí próximo a Sampaio, Tocantins, né? Valeu, toda a equipe da Natureza FM exibindo Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Jorge Mateus, Seu Astral. Sozinho pensando em você, vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou o seu astral, que esse amor que está em mim é tão real. Oh, oh, oh. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente, né? Muito legal. Eu gosto muito de estar com vocês todos os dias apresentando esse programa Mundo Sertanejo. Porque aqui a gente apresenta com muita simplicidade, falando o popular, né? A linguagem que o povo gosta de ouvir. A gente não tem frescura, né? É música, alegria no seu rádio, muito astral, através do nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Um abraço aí o André Luiz, né? Todos da equipe da Rádio São Francisco FM, aí de Porto Franco, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Minha querida Ana Paula, em Araguatins, no Tocantins, também diz que não perde o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais. Em Berilo, nós temos a Araia FM, Reginaldo Franco, todos da equipe da Araia FM, audiência fantástica em toda a região, né? Meu amigo Edilson Pereira, em Jauru, no Mato Grosso, também sempre interagindo, diz que não perde um só Mundo Sertanejo. Maria Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, ouvindo o Mundo Sertanejo. De Brasília para o Brasil, J. Neves canta O Avião.

e sua mulher Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo, a Janete Matos, todos vocês. Valeu, meu amigo Herbert Souza aí de Viana. Um abraço, muito obrigado, viu? As minhas queridas Maria Aparecida, Silvana Paola, a Mirlene Silva, todos vocês de São João do Paraíso, onde nós temos audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês aí da Rádio Paraíso FM, viu? A Neilza, todos da equipe. Opa, tem que tomar água, viu, Diego Valadares? Tem que tomar água. Um abraço a todos vocês da Paraíso FM, de São João do Paraíso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Milena Silva, em Nova União Cotriguaçu, um beijo para vocês. Minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Todos vocês, amigos aí da 90.9, um abraço, muito obrigado, viu? Vou cantar para vocês a pedidos, minha querida Maria José de Posse, Goiás, a Carol, todos vocês querem ouvir. Diego Valadares canta. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá para esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Canta, Diego Valadares, quando o amor vai embora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Ontem fui eu que chorei, hoje eu não choro mais. Você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Já implorei seu amor, hoje pra mim tanto faz. Você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Era você que não me queria. Hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Muito bem, cantei pra vocês uma música que também marca minha carreira. Quando o amor vai embora, né? Muito legal. Um beijo para todos vocês. Minha querida Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso, né? Ela disse que não perde o programa, sempre falando comigo lá no Facebook. Muito obrigado. Meu amigo Leonardo, todos os amigos aí da Rádio Galera FM, Canané, interior de São Paulo também, exibindo o mundo sertanejo com muito sucesso. Meu amigo Fábio Vieira e Fábio Vieira, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre, em Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Valeu, Fábio Vieira e todos da equipe da Rádio Tribuna FM, viu? Um abraço para essa mulherada bonita que trabalha na rádio aí, viu? É meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix, FM em Feira de Santana, Estadão da Bahia, exibindo nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Valeu, Dudamel, da Clipe.net, em São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Valeu, Janete Matos, em Guarapari. Obrigado pelo carinho, viu? Vou mandar um abraço aqui carinhoso aos amigos, a minha querida Alexandra, né? Em Guariba, município de Coniza, Mato Grosso. Ela disse, sempre falando comigo no Facebook, que não perde o programa aí pela Guariba FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo DJ R-Mix de Patos de Minas, DJ R-Mix de Patos de Minas, comandando as baladas em todo o Triângulo Mineiro, inclusive tocando as músicas do Diego Valadares na versão remix. Cabra Danado, Tô Nessa, Foi Por Causa Dela e tantas outras músicas que o DJ R-Mix toca aí nos seus bailes, né? Valeu, DJ R-Mix do Triângulo Mineiro, Patos de Minas. Bruno e Marlo, nossos amigos de Brasília, cantam Gata Abusada. No pique do Bruno e Marlo, arrocha essa menina. Te pego na balada, te pego no meu carro, te levo pro meu quarto, te faço enlouquecer. Te levo pra praia, seu corpo bronzeado me deixa excitado. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. Quando ela passa, todo mundo para, todo mundo fala, é de enlouquecer. É um monumento que tá no pensamento, eu já não aguento. E vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. Gata abusada, tem uma pegada e numa balada ninguém consegue esquecer. Ela é só zoeira, eu fico de bobeira pensando a noite inteira. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Vou te pegar. Te pego na balada, te pego no meu carro, te levo pro meu quarto, te faço enlouquecer. Te levo pra praia, seu corpo bronzeado me deixa excitado. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Vou te pegar. Quando ela passa, todo mundo para, todo mundo fala, é de enlouquecer. É um monumento que tá no pensamento, eu já não aguento. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. Gata abusada, tem uma pegada e numa balada ninguém consegue esquecer. Ela é só zoeira, eu fico de bobeira pensando a noite inteira. E vai rolar o xenhenhê, e vai rolar o tchá-tchá-tchá. Uou, uou, vou te pegar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Quero convidar vocês, amigos de toda a região aqui do Goiás, dia 16 de junho, Diego Valadares em Água Fria, Estadão de Goiás, fazendo um grande show, encerramento da festa. Na sexta-feira, nós teremos lá as atrações, as duplas locais, né, com o show de Johnny Raoni, amigos nossos de Brasília. No sábado, grande show com o Jean Giovanni, e no domingo, Diego Valadares, às 22 horas, após o rodeio, encerrando a festa. Diego Valadares, estarei com a minha banda lá no palco. Vamos fazer com certeza o chão tremer em Água Fria, Estadão de Goiás. Um abraço, prefeito João de Deus, que estará comigo no palco. Ele vai até cantar uma moda comigo lá no palco, né? O prefeito João de Deus. Um abraço a todos vocês de todo o Estadão de Goiás que